Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Boa noite, Casota. Boa noite, carroceiros. Primeiramente, agradece a Deus por mais essa oportunidade para a gente compartilhar essa alegria, esse dia do trabalhador. Parabéns a todos nós. Parabéns, trabalhadores. Valeu, Franzinha. E a partir de agora, o maestro está na área. A gente vai começar assim, ó. Aquela sofrência, só na manga. Um, dois, três, alô, Casota! Pra cima, meu maestro! Sucesso em todo o Brasil. Com amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Para começar assim... Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração, DJ Toninho, tá o homem é bom, o homem é espetacular. Já tô na área. Amor, eu não entendo isso. Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Abraçando meu amigo João. Tá, o grande João Velha Guarda. Tá, bora, João. Bora começar aqui, sim. Amor, eu não entendo isso. Meus brothers. O nosso empresário Lelé, lá do Ver o Peso. Ao lado da sua primeira dama. Comemorando 2 anos. 2 anos de muito amor. Casamento, relação. Que Deus abençoe sempre esse relacionamento. E ele tá aí ao lado do neguinho do CD. E a sua esposa. Alô, Lelê! Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Como é que é? Banda! Alô, Fusitivos! Os nossos Fusitivos! Tamo juntos! Sou novo pra viver com você. História de amor. Uhul! Sou louco pra ficar. Abraçando a comitiva aí do Cobra Som. Estamos juntinhos aqui no Casota. Galera do Cobra Som, tamo juntos! Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Alô, Charlie Show! Chora, chora, não vou. Alô, Fabrícia! E nem morrer de amor. Alô, Chiquinho, Dona Adriana. Tamo juntos. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de... Bora, Pernambuco! Vejo seu sentir. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática, português. Dança, gatinho, dança. E todas eu passei. Só bora, Pernambuco. Pra matéria do ano. Dança, gatinho, dança. Prova de amor. Como é que é? Banda. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Sou novo pra viver com você. História de amor. Sou louco pra ficar com você. E sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo muita dor. Chora, chora, não vou, e nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. Vem pra Zara Ginaldo! Alô, Ginaldo! E nem morrer de amor. Amigo Cabeça Branca! Alô, Cachibinha! Amigo Todd! Desistir, com a gente a comitiva da Marambaia! E o empresário Dom Lázaro! O homem dos calçados! Paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês, e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Amiga Alda, alô Mega Tops, sucesso. Nossa comitiva carroça festa, para pra cima aqui no Casota. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra minha ela. Amiga Alda, bora tomar aquele açaí, Alda. Alô, Pato, saudade. Mauro, grande Mauro. Para poder ficar contigo, baby, alô. Vinícius, saudade, alô, Vinícius. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi de... Meu amigo Binho, Ulisses, Diego, Darlene, o Raul da Meve. Estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. Eu comprei pra ti. Olha como tá bombando a live aqui, ó. Em te confiei, mas onde que eu... Bora, compartilha. Vem te embora com o Casota, tá fervendo. Tá só começando aqui. Dali Carroça. Lindos e modernos. Sucesso em todo o Brasil. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby. Oi, meu. Tudo bem contigo? Liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Música nova chegando e a gente recebendo aqui o nosso vocalista aí da banda Praga Show, grande Wagner Ribeiro, e ele trazendo aqui a música nova. Claro, a gente prestigia, a gente tem que prestigiar a nossa música, os nossos talentos da música paraense. E ele tá aqui, vai cantar ao vivo aqui na carroça. Beleza, carroça da saudade, banda Braga Show. Banda Braga Show, banda Braga Show. Se liga nesse sucesso aí, ó. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Bora pegar, vai. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Fica na cabeça essa aí, ó. E nenhum destino matou nosso encontro aqui. Bora, Casota! Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordar. O carroça era saudade. Eu esperava por esse encontro há tanto tempo, e ao primeiro olhar eu te amei. Sucesso, Braga Show! Seu nosso mais novo sucesso, vem que vem, meu irmão! Banda Braga Show, banda Braga Show. Ao vivo na carroça! Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Bora pra cachorro! Te via nos meus sonhos, nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Bora, Nayara Venturini, vem! E nem nenhum destino. Marco o nosso encontro aqui. DJ Toninho, bora! Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordar. Essa caiu no gosto da galera, vai! Eu esperava por esse encontro há tanto tempo, e ao primeiro olhar eu te amei. Bora se apaixonar, véi! Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver de perto. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava. Obrigado, vem que vem, vem que vem. Eu esperava por esse encontro há tanto tempo, e ao primeiro olhar eu te amei. Obrigado, Carroça da Saudade, obrigado, Toninho. Obrigado, meu parceiro Franjinha. Eu deixo um forte abraço aqui, meu parceiro Show, Casa do Show, Costa do Chão. Real Fashion, Digital Print, toda a galera aí, meu parceiro Gozeburgo, a galera que patrocina o Bagulho Ribeiro e a Banda Braga Show. Obrigado, Franjinha, sexta-feira foi demais. Carroça da Saudade, obrigado, Toninho. A Metropolitana sempre ajudando junto com a carroça. E a carroça na saudade arremetando. Bora pra cima, Toninho! Banda 007. A gente quer agradecer a presença de vocês, viu? Quer encontrar um coração partido. Bora tocar, bora tocar! E também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida em... Amigo DJ Filho da Marambaia, a equipe Sop Saudade. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu... Empresário Charles, vem aqui buscar. Da Hidráulica Belém, prometo, não, te... patrocinador aí da Sem Limites. Não faz sentido te dar. Alô Charles, me dá roupa lavada. Hidráulica Belém na veia. Faltar amor, Amélia Garcês. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho. Amélia Garcês já fez o juramento aqui. Então fechou. Ela disse: Toninho, agora é só a carroça. Aqui não tem assinatura. A gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. O trato tá feito. Aqui não tem. A gente sela com beijo. Amigo Rogério Olho de Gato, amigo de longas datas. Um abraço aqui do seu amigo Toninho Rogério. E aquele frango, cadê? Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo. Aí o diretor do Lacen, nada. Grande Alberto Júnior. Te dar. Alô, Salomão. Faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu nossas naças de luz, Janara. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E aí, Luciana? E tudo que eu recebi de você foi tanto a dor que eu não sei. Minha motora de luxo. Não, ninguém. É minha parceira essa aí. Assim, pra mim. É Lúcio CDs. Aniversário de 15 anos de casamento do meu empresário Lelé do Vero Peso com a sua esposa. E tudo ficou tão claro quando é muito amor. Recebi. você não me amou, queria bem. Aí o meu casal Lulu e tudo que eu recebi, juntamente aí com a família Pamplona, foi tanta lá da Águas Lindas. Não sei dizer não, ninguém havia sido tão mal assim pra mim. A luxuosa. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Ao te conhecer, pensei que era pra valer, mas foi somente um sonho bom que a gente não quer. DJ Toninho. Era tudo tão perfeito quando eu estava com você. A chuva, o sol, o vento, o mar e a natureza abençoar. Mas de repente o sonho acabou. Você se foi e eu fiquei sozinha aqui. Fala, Isolete! No nosso mundo, sem chuva e sem sol, só me estou. Amigo João, pé de feijão. Para de... Minha amiga Edna, empresária Silva da Marambaia. Seguidores que não perdem uma aqui da carroça. A carroça. Aquele brilho que havia dentro do meu olhar. Meu Júnior, hein? Equipe Caramelo, cadê você, Júnior? Ah, tá aqui no ladinho. Era tudo tão. Ele, empresário João. Quando eu estava com você, a chuva, o sol, o vento, o mar e a natureza abençoar. A carroça. Mas de repente, o sonho acabou. Você se empresário Dom Lázaro, é o nome da emoção. Aí o Todinho, cabeça branca. E o contador Cachimbinha, é o contador de história. Mas de repente o sonho acabou. William, Renan, Rafael, Luquezinho, sozinha, Clarissa, Ana Sheila, os caradores da pedreira. No nosso mundo, sem chuva e sem sol. Alô, Cuia! Atenção, Cuia, não, chega aqui. Que não para de cair. Atenção, Cuião, alô, Cuião. Não, chega aqui rapidinho, Cuião. Professor Ronaldo, bora bailarina. Dale, Toninho! Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual que eu jamais. Luizinho da Arábia, meu parceiro. Lá do aeroporto. Não conseguirei ficar longe de você. Alô, Cuião, alô, Cuião. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. A Mauri do Pampará. Aí, Mauri. Meu amor, é só você, meu bem, que eu sei amar. Equipe Carroça, é festa, a equipe que agita na carroça. Eu te amei, eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual Deus jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar longe de você. Os Fugitivos da Carroça. Amor e muito mais. Atenção, Cunhão. Alô, Cunhão. Alô, Franci Única. Chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Uhul! Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo. Abraçando aí a comitiva, meu amigo Charles do Bar do Papão e a sua primeira dama Josivan, também a primeira dama, o Jonas, a Carla, fazendo aquele derrame gelado aqui. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Amiga Eliane, aí a Suzy. De longe pra te Suzy Gouveia. Comitiva lá da 25. Grande diferente da 25. Não chore mais, meu bem. Sempre aqui. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Alô, Cuia. Não chore mais, meu bem. Cadê você, Cuia? Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. E te abraço com muito carinho, nosso empresário Atila Promoter. Dos empresários, o homem mais solicitado na mídia paraense é o nosso tradicional Velha Guarda. E tá chegando aniversário dele, Atila Promoções. Próximo domingo, domingo dia 26 de maio, vai ser Tupinambá Saudade, Fruto Sensual e a Carroça. Lá na Via Show, aniversário do Atila. Pois só te faz chorar. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Vamos lá, filho. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. É a saudade que a galera gosta. Carente de amor. E a nossa página tá bombando aí, Marcelo. Eu estou. Uhul. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. DJ Toninho. A eliminação. Alô, Elia. Venha me abraçar, ser minha casa. Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Como é que é? Se a cama quebrar, a galera gosta. E gritar. Alô, Casota. Sem limite, alô, sem limite. Gritar, nossa dupla lá de São Isabel. Meu amigo Melo. O inspetor Carlinho. Ele que foi banido das NASAs. É como eu estou. Alô, Lelé. Venha me fazer bilu, bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, é claro, não posso deixar de abraçar meu amigo Ed, o nosso rei do açaí. Ele já trouxe 2 litros de açaí pro maestro aqui. Alô, Ed, é nóis. Alô, professora Rita. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gato está morando em meu quintal. DJ Toninho. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até. Bora, empresário Charles! Te lembrar de mim. Hidráulica Belém! Hoje eu sou mais eu e vivo, mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta. Alô, Tamara! Alô, Tamara! Por isso eu penso desse jeito. Como é que é? Como tá o clima aqui no Casota? Vem te embora que a noite tá só começando aqui. Se você quiser, vai ter que me aceitar. É meu parceiro Fábio da Cabanagem. Não queira me... Alô, Fábio! Bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo, mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso... Canta pra mim, canta, canta! Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não muda não! Música que é a cara da carroça, né? Meu amor. Essa é uma delas. O tempo passou. E aí, Ed? E ela mais linda ficou. E a professora requisitada, Rita? Tão doce. Ela que é apaixonada pelo maestro. Mas pelo trabalho, né, Rita? Pelo trabalho. Eu ontem fui em contra com meu bem. DJ Rodrigo e a Barbie Digital. O tempo passou e ela mais linda ficou. Aí, Lelé, dá um chega aqui, Lelé. E tão bela pra ser meu amor. Não sei porquê ela com outro foi casar. Alô, danadinhas da pedreira. Ela casou porque de Tiquinho e Dona Adriana. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Bete Coelho. motora de luxo da carroça. Na verdade, as Mega Tops resgataram de volta o nosso inspetor Carlinhos. Porque dito? Olha a empresária Carla Cariani ali. Carro, casa e dinheiro. Ela é a gerente dela. E ela quer bem. Não casou comigo. Porque eu nada tenho. Os nossos badaladores da Lujosa. Galera firme e forte aqui. É tão lindo o amor que a gente faz. O Maxi, lá do Mega Real. Parece. Juntamente com o empresário Eliel. O grande Eliel da Marambaia. Só de paz. Bora Pernambuco, bora gatinho, vai. Fico sem te ver. Bate uma saudade, um vazio sem você. A melegações! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. Amigo Maurição lá de Benevides. É amor. Um abraço! Entre você e eu. Só resta nossa magnífica. Agradecer. Magnífica Aurinha! Pichula da Marambaia, grande Pichula. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Uhul! E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio. A carroça. Empresário, o grande empresário Edinaldo. É amor. É meu parceiro de há muito tempo. Você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Agradecer. Carroça. Oh, oh, baby. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Oh, oh, baby. Alô, Jean, meu amigo Jean. O que eu vou fazer? É o nosso carroceiro de luz. Sem você. Vamos lá, filho. A carroça. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. Vem, ah, ser feliz. Então vem, vem, ah, ser feliz. Saudade. É saudade. Oh, oh, baby. O que é que eu vou fazer sem você? Minha amiga Keila, ela que é esposa do Neguinho do CD. Também a Maria, a diretora lá da CF, tá aqui com a gente, juntamente com o Lelé. E também a sua esposa. Galera, tomando todas aqui. Meu amigo Mauro do Posto Verdão. Deu uma forra pra esposa dele hoje, né, Mauro? É isso aí. O casal tá vazando pela Tipiti aqui. Lúcio CDs gravando ao vivo. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Aqui meu parceiro Louro, lá do Ver o Peso. A barraca do Louro. Ele trouxe toda a sua equipe aqui. Onde tem um açaí, uma comida que eu vou te contar, viu? Aí, Louro! A carroça. Luxuosa. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Aí o Thiaguinho, algo espetacular, o homem da 360, pra mudar minha cabeça. Juntamente aí com a família da Brilux, também já por aqui. Minha vida é uma rotina. Alô, DJ Toninho. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Parceiro Verme, grande boxeador, lutador da década de 90, tá aqui juntamente com o Vinícius Saudade. A minha tentativa foi em vão, eu sei, pra querer ganhar seu coração. Oh, oh. Meu amigo Léo, grande Léo, e todos lá de Jararaca, lá de Moaná. Alô, Léo! Você não aceitou. Adriana Santa já por ali. Mas foi tempo perdido pra olá, Adriana. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Smith! Arena Baby, alô Smith! Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Os nossos manos da saudade, alô manos! Todo meu. Amigo Sami também já por ali. Alô, Sami! Um abraço pra você, garoto! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Meu amigo DJ Filho da Manambaia. Aí o Gato a Jato, a galera do Show de Saudade. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Essa é hino. O mais louco e lindo. Minha amiga Gleica por ali. Alô, Ana! As apaixonadas pelo maestro. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Bora sentir o clima do Casota como tá. Pra sempre amar. Eu quero ouvir. Você me Mariona! Não vou mais chorar. Uhul! Não vale a pena ter você. Pega as coleguinhas ali. Vou encontrar. Aí apareceu, menina. Alguém que vale amar. Bora, cabeça branca. Aí você vai saber. Alô, Todd. Perdeu um grande amor. Meu amigo Dom Lázaro. Alexandre. Alexandre do Whisky. Lembro que você me falava que era amor para sempre. Meu amigo Arthur Lira. Você tá aqui com a gente. Um abraço, Arthur. Professor Edinaldo. Ter você. Grande Xing. Marinha Baby. Aí o Thiaguinho, saudade só na manha. Alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Música paraense. Você tem. Meu amigo Ivaldo Lima. Rosa. Juntamente com o Charlie Show. E o Neto Lima. Você tem um perfume da flor. Ei, Ivaldo. Cada vez você fica dengosa. Quando se canta e se fala de amor. Você tem a beleza da rosa. Alexandre de Curuçá. Você tem um perfume da flor. Cada vez você fica dengosa. Quando se canta e se fala de amor. A carroça. Ô mulher bonita. Meu amigo Cacique de El. Velhos tempos da tribo. Aí ao lado da sua esposa, aí a Tati. Um abraço aqui do maestro. Sua voz suave me chamando de amor. Aonde eu estiver, não vou me esquecer. Meu pensamento vou prosperar. Aonde eu estiver, não vou te esquecer. Meu pensamento vou por onde Cíntia! Sem limite na área. Minha sereia, minha sereia. Abraçando meu amigo Marcelo. A praia está lá de Murajá. Que por sinal que é a última vez que a carroça se apresentou lá. Ele deu aquele tratamento pro maestro, rapaz. Minha sereia. Mandou cozer sem caranguejo com açaí, meu, meu irmão, pelo amor de Deus. Alô, Marcelo! É vento tropical, tem foto no jornal. Opa! É clima tropical, a carroça. Manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Ah, Mauri, esse é carroceiro de coração. Juntamente com meu parceiro Careca e a sua esposa, Carroça Festa. Olha, a Carroça Festa tem dois lados, viu? Lado A, lado B. Da lua, quero te namorar. É isso? Minha sereia, minha sereia. Para o empresário Edinaldo. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha. Olha, Marcelo, olha quem tá aqui, Marcelo. Minha sereia. O teu primo Edinaldo. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite. Barral, juntamente aí com os Mídias do Rock. Carroça da Saudade. Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Por ti. O empresário Charles. Hidráulica Belém tá aqui com a gente. Eu chorei. Você vê a guarda. Alô, Charles. Já sofri. Eu cresci com esse amor. Chegou o empresário Renato, o lado do Tacacá do Renato. Aí o Tacacá do Renato número 1 fica localizado lá na Duque, ao lado do Caixa Azul. Por sinal, outro dia eu passei lá, ele fez aquele tratamento de primeira qualidade. Fala, Renato! Está ao lado do seu assessor. Grande Renato! É o melhor tacacá do mundo! Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Por ti. Abraçando aí a comitiva aí da casa do Tchô, o Corte Original, o Gozi, os patrocinadores do Wagner Ribeiro. Já sofri, eu cresci com esse amor. Eu vivi tudo que te deixou. está com a gente. Olha pra Anne, a casa está aqui, um abraço. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Pra galera do Caqueado, assim, ó. Vamos lá, Lúcio! Bora, Pernambuco! Vai trabalhar, Pernambuco! Dia 26 de maio, aniversário dele. Lá na Via Show. A carroça, fruto sensual. E também o Tupinambá Saudade vai estar lá. Ariane. A carroça. Simbora, simbora. Simbora. Vamos lá, Lúcio. Já na área. Será de Tijuana? Eu não sei. Ou de Mexicali? Eu não sei. Será de Sonora? Eu não sei. Será sinaloense? Eu não sei. Será de Durango? Eu não sei. Ou de Zacatecas? Eu não sei. Será de Chihuahua? Eu não sei. Será de Reynosa? Eu não sei. Será Michoacán? Isso aí, ele que é o rei do caqueado, carinha sabe tudo de lambadeiro, grande lambadeiro Rosano, ele já tá por aqui, alô Rosano! Só pra quem sabe fazer o caqueado aí, ó. Bora Rosano, bora Rosano! Por aqui os amantes da saudade, bora amantes! Artuzinho, grande parceiro Carlinhos. Radical chegando por aqui. Alô, Beto Radical. Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado para sempre em sua mente.